peço a mágoa pra cantar essa esperança que ainda possa respirar. Rádio Nacional. Atenção emissoras, formação de rede, repórter nacional. Está no ar o Repórter Nacional, jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional. Olá, hoje, quinta-feira, 4 de julho de 2024. Este é o Repórter Nacional, que está começando agora às 7 horas e 30 minutos. Eu sou a Priscila Mazenotti, aqui com ao meu lado, Dilson Santa Fé. Dilson, bom dia. Olá, Priscila, bom dia. E vamos lá aos destaques de hoje. O governo prepara corte de mais de 25 bilhões nas despesas obrigatórias no orçamento do ano que vem. Plano Safra destina 400 bilhões de reais para grandes produtores rurais. Outros 75 bilhões vão para a agricultura familiar. Grupo de trabalho da Câmara divulga hoje texto da reforma tributária. Britânicos votam em eleições legislativas e Partido Trabalhista pode voltar ao poder após 14 anos. O Repórter Nacional é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC, com edição da jornalista Ana Lúcia Caldas. Repórter Nacional. Vamos começar falando de orçamento, Priscila. Após um dia longo de reuniões com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou corte no orçamento. Corte de 29 bilhões e meio de reais, viu, Dilson, anunciado ontem à noite, depois de reuniões com o presidente Lula. Foram 3 reuniões durante o dia para discutir esse assunto. Esse valor vai ser cortado das despesas obrigatórias de vários ministérios para o orçamento do ano que vem. E o Fernando Haddad disse que esse número veio a partir de um pente fino que o governo vem fazendo desde março nos gastos sociais que podem ser cortados, que não é um número aleatório tirado da cartola. Nós já identificamos